Foi amor à primeira vista. Lá estava eu caminhando distraído quando meu olhar a percebeu. Era impossível não perceber sua beleza. Fui atraído a ela como um planeta indefeso é atraído pelo sol ao redor do qual orbita. Como um meteorito suicida, não me restou opção a não ser me aproximar e admirá-la de perto. Tomei-a nas mãos e percorri os dedos por sua superfície. Estupefato diante de tanta beleza, por alguns segundos não ousei avançar, até que fui tomado por um incontrolável desejo de descobrir que segredos ela escondia, se era para mim que estavam guardados. Então, eu virei a página. Da derrota. Olá, jagunçada, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, um podcast do site Arte Final. Acesse artefinalhq.com.br para reviews, matérias, artigos, episódios anteriores dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Sete Jagunços Comenta, e muito mais. Nos siga também nas nossas redes sociais, @artefinalhq, no Facebook, Twitter e Instagram. Interaja conosco lá e também na área de comentários do site. Existe um ditado popular que diz que não devemos julgar um livro pela capa. Mas será se isso se aplica também aos quadrinhos? Eu sou o Marcos e para tentar responder essa pergunta estão comigo Dãozinho. E aí, tudo bem? Marlo. Julguem este podcast pela capa, porque elas são fabulosas. Regi. Opa, e aí? E Yuri. E aí, beleza, gente? Bom, não sai daí que a partir do próximo bloco vamos falar de alguns dos grandes artistas dessa indústria vital. Há em média 35 páginas e 124 ilustrações numa revista em quadrinhos. Um único exemplar pode custar entre 1 e 140 mil dólares. 172 mil revistas são vendidas nos Estados Unidos todos os dias. Mais de 62 milhões 780 mil por ano. Em média, um colecionador possui 3.312 revistas e gasta aproximadamente um ano de sua vida lendo-as. Vamos começar falando um pouquinho do conceito da capa, né? Porque, afinal de contas, normalmente é a primeira coisa que a gente vê num gibi, né? Ela basicamente tem que vender, né, o gibi. O Mark Waid, ele escreveu num blog que ele mantinha lá no site da Boom Studios, quando ele era editor-chefe, que uma capa ela tem que ser mais do que uma simples imagem, ela tem que contar uma história. Mas, no início, muitas vezes, a imagem que tinha na capa, ela não era relacionada com o conteúdo interno da revista, apesar de que, na grande maioria das vezes, o mesmo artista que fazia a capa era o artista que fazia também a arte interna, salvo algumas exceções. Na era de ouro, principalmente, a gente não tem como medir muito isso, porque muitas vezes os artistas, mesmo os que faziam a arte interna, eles não eram sequer creditados. A gente não sabia, até pouco tempo atrás, quem que desenhava aquelas histórias. E lá no início da Marvel também, isso já pulando ali para o comecinho da Era de Prata, no início da Marvel, isso também era uma regra. Normalmente, o Jack Kirby, que fazia tudo, né? Ele desenhava todas as revistas da casa, fazia as capas também. A exceção era com o Homem-Aranha, que ele fazia as capas, mas quem fazia a arte interna era o Steve Ditko, porque, se eu não me engano, o Stan Lee falava que o Jack Kirby não conseguia desenhar o Aranha franzino o suficiente, né? pelas pesquisas que eu fiz, era uma coisa bem comum, que era o artista fazer também a arte interna, a exceção era o Kirby. E isso continuou sendo uma exceção. A primeira referência que eu peguei depois foi lá no início dos anos 70, com o John Romita fazendo as capas do Aranha, e a arte interna era de outros artistas. Um dos casos que eu peguei, quem fazia a arte interna era o Jill Kane. Mas isso é uma exceção na indústria, isso foi se tornar uma parte mais recorrente já mais recentemente. Não, me diz uma coisa, você concorda com o Mark Waid? Você acha também que a capa do gibi, ela tem que contar uma história, ela tem que referenciar o conteúdo, ou não? Pode ser uma imagem aleatória? Acho que o princípio básico da capa é vender o produto, né? Você tem que ter uma coisa chamativa indicando o que você vai encontrar lá dentro, né? Já que muitas vezes vem ensacado, sobretudo encadernado, né? Vem ali ensacado, ou você compra pela internet, nem sempre, por exemplo, hoje em dia a Amazon coloca lá um previewzinho de 3-4 páginas, então você não sabe nem deve estar comprando. Então, tem que vender esse produto. Eu acho que isso de você, tá lá, indicar o que tem dentro é muito, sabe, hoje ainda é cada vez mais relativo, sobretudo depois desse boom aí desse Marvel Now, Marvel sei lá o que Now, eles reiniciarem a série e eles começaram com o negócio de ter capa variante, que tem gibi aí que tem, que chega a ter, sei lá, 7, 8 capas variantes, e muitas delas, sabe, tem porra nenhuma a ver do que tá o conteúdo. É só uma capa muito bonita, bem feita. Às vezes é um cara que nem sequer é da área, é um design. Até um pouco tempo atrás, a Marvel tinha uma série de capas variantes que era fotografada, né? Eram fotos muitas vezes de cosplays. Então, sabe, nem sequer um cara da indústria. Não fazia referência nem. Eram capas geralmente muito bonitas, mas não fazia referência a nenhuma história. Eu tava lendo esses dias o último encadernado da Miss Marvel, que eles têm capas muito bonitas, as variantes inclusive são mais bonitas que as capas originais, e boa parte delas sequer faz referência ao conteúdo. São capas bem genéricas, por exemplo, ela, um cara entregando uma rosa pra ela, sabe? Uma coisa bem mais que pega o contexto geral da obra, né? Uma série ali de adolescentes em Nova Jersey. É coisa muito genérica dentro daquele universo. Não é o que tá o conteúdo próprio daquela edição, mas pega todo aquele universo que gira em torno ali da Miss Marvel. Então você vai pela capa, você tem uma ideia do que é aquela série mensal. Você não pode fazer a menor ideia do conteúdo dela, mas do que você vai comprar ali, com certeza você tem alguma noção. Então, aquelas capas que tinha da Era de Prata da DC, que eram muito massa, né? Que a Ebal reproduziu muito bem. Aquelas ali, eu acho que nem cola, porque muitas delas, pra não dizer quase todas, não tinha porra nenhuma a ver com o conteúdo, às vezes, né? Era esquema você alugar fita nos anos 90, né? Você pegava lá a fita, tinha uma imagem do filme. Eu gostava muito com meu irmão de pegar aquelas fotos que tinham atrás da fita pra achar as cenas no filme. E geralmente não tinha aquela porra, aquelas cenas ali. Então era uma coisa meio mentirosa. Mas você tem a noção que você tava comprando, você não tem, então eu acho que precisa referenciar diretamente a história, mas dá mais ou menos uma ideia do que é aquele universo. Eu acho que inclusive o objetivo principal é esse. Eu tava até pesquisando isso, e assim, o boom de capa variante foi ali nos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90, com o advento da Image, toda aquela bolha especulativa em cima do mercado de quadrinhos, que quase levou a Marvel à falência, publicando trocentas capas variantes, só pra deixar o gibi um pouco mais caro, capa metalizada, capa com 3D, capa com a puta que pariu, e a gente sabe que o negócio não deu muito certo, e parece que isso voltou, né? Porque a Marvel, tanto a DC quanto a Marvel, elas de vez em quando fazem um mês temático, né? De capas variantes. Então, sei lá, na Marvel eles fazem um mês temático do Deadpool, então eles fazem pelo menos uma capa variante de cada gibi da linha deles com o Deadpool. Teve aquele mês que foi referenciando cartaz de cinema. Então, cada gibi era os personagens da Marvel, mas com um cartaz clássico de filme. Hoje em dia, aparentemente, o negócio ainda funciona, né? Porque esse mercado de capa variante continua, né? E você falou, assim, das capas da Era de Prata. Essas capas mais antigas, elas normalmente eram uma imagem do protagonista da história, né? Com uma frase chamativa. Era de Ouro também tinha muito isso. Às vezes, com uma imagem do antagonista junto. E você falou do que a Ebal fazia no Brasil, a própria Abril, ela fazia montagem, né, de capas aqui no Brasil. Às vezes ela pegava imagens que não eram nem de capas das revistas que estavam no Mix e montava uma capa. Uma revista que fazia muito isso, aquelas revistas mixes ali dos anos 80, Heróis em Ação, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, fazia muito isso, né? Vocês têm boas lembranças dessas capas brasileiras? Eu postei lá no grupo aquela capa da Super Aventuras Marvel, que são os X-Men, assim, do cemitério, da lápide, da Fênix, né? E essa capa, ela não existe, né? Ela não é... Ela é original aqui do Brasil. Só que ela é muito impactante, né? Porque você vê todos os X-Men enfileirados, né? E você vê a tumba, né? Da Jean Grey. Sim, ela tem impacto. Ela não foi uma coisa aleatória. Ela teve um estudo pra fazer ela. Só que ela não é original, né? Ela é uma reprodução que tem um primeiro plano, o Cíclope, né, se afastando do grupo, e não existia a lápide, né? Então você vê que foi uma adaptação bem sucedida, né? Porque eu acho que, assim, na minha opinião, o objetivo da capa é vender a revista. A função dela é primordial, assim, ela é, conceitualmente, é como se ela fosse a embalagem da revista. Só que ela tem uma funcionalidade maior ainda, né? Porque a embalagem, se você vai numa gôndola de supermercado, os produtos ficam enfileirados para o consumidor ter a visão de painel, assim, né? De uma coisa maior, né? Por exemplo, o suco Del Valle, se você põe ele de frente e de lado, ele forma uma imagem da fruta, né? Maior do que até a embalagem em si, né? E a revista não. Se ela está exposta, ela está exposta só uma revista e ao lado de um monte de revista. Então ela tem que se destacar, né? Então eu acho que quando a revista consegue, seja por capa variante, seja por adaptação, seja por mesmo um blefe, né? Não é o que tem no conteúdo. Eu acho que a capa em si cumpriu a função. O conteúdo é que tem que correr atrás para conquistar o leitor, né? Ô Reginaldo, esse negócio do suco Del Valle estilo Igor Mose e Salvati forma um painelzão de uma maçã enorme. Sim, sim, não uma maçã enorme, mas se você pôr uma caixinha de frente e uma caixinha de lado, né, você vê que elas juntas, elas formam uma fruta, né? E quando você enfileira na gôndola, o campo de visão aumenta, né? Isso de embalagem é assim, é pura estratégia de mercado, assim. Eu acho fascinante, assim, estudar embalagem, né? Eu acho que conceitualmente dá pra gente adaptar isso para as capas das revistas, né? Eu particularmente não gosto muito de capa variante. Gosto dos meninos do capa variante, né? Mas da variação de capa, por exemplo, acho que Star Wars 1 da Marvel, acho que ela teve mais de 20 capas variantes. Eu sou um já que já tô me confundindo com as capas, comprando repetida, né, meu? Se bobear, eu compro 20 edição número 1, né? É o Cavaleiro das Trevas 3 que o diga, né? Então, exatamente isso, cara, né? Não, Cavaleiro das Trevas tem um agravante maior ainda. Você tá pondo na capa, cara, a incompetência da série, porque ela não referencia nenhum fato que acontece dentro da revista. Ela sempre vai estar tentando amarrar o Cavaleiro das Trevas original, que eu acho que isso daí é assim, você engana o leitor uma vez, duas vezes. Você não consegue ficar enganando ele sempre, cara. Aí eu já acho um pouquinho mais complicado, assim, né? Capa é pura estratégia. Eu acho que isso daí começou dos anos 70, lá com o Steranko, que as capas, eles tinham muito impacto, né? Muito impacto. E isso firmou nos anos 80, com as maxi-séries, né? E aí, nos anos 90, a porteira abriu e arrebentou. Foi uma loucura de capa, capa metalizada. Aí o recurso técnico também influenciou, né? Possibilidade de você fazer trabalho gráfico mais aprimorado, aí arrebentou, né? Hoje a gente tem isso, assim, né? É engraçado que pra gente fazer aí essa pauta, tem muita capa variante, mas tem muito pouco trabalho teórico, muito pouco conceito de capa, meu, nos quadrinhos, né? Deu uma pesquisada nos livros do Scott McCloud, ele fala pouquíssimo de capa, pouquíssimo, assim, sabe? Claro, o foco dele é no quadrinho em si, né? Na técnica do quadrinho, né? Destrinchando mesmo o quadrinho, mas a capa não existe, cara. Praticamente, ele nem aborda o tema capa. Um caso célebre dessa coisa de adaptar capas aqui no Brasil é o de Guerras Secretas, né? O primeiro evento lá nos anos 80, que eles tiraram os personagens, mudaram o fundo, removeram a vampira da capa do número 1, uma coisa assim. Ah, aí já é caso de genialidade, viu? Marvel. Aí, não, é engraçado que aí, além disso, eu escutando o podcast do pessoal lá do Universo Marvel 616, né, o Inominata, eles até falaram sobre Guerras Secretas, a nova, e pincelaram a antiga. Diz que essa versão brasileira da Guerras Secretas, ela é objeto de desejo para os colecionadores americanos, porque só saiu aqui, daquele jeito, a história, né? Porque teve que ser feito um bem bolado lá, porque tiveram que adiantar a publicação. Então, ali o JP foi o co-roteirista do gibi, né? A vampira não existia nos X-Men ainda, né? Ainda não fazia parte dos X-Men. Acho que ela não tinha nem surgido ainda. É, o Homem de Ferro era o Rodney, né? Isso. O Professor Xavier tava andando, a Tempestade, o Moicano. A gente tinha que exportar Guerras Secretas Brasil, assim, meu, porque é sensacional. Eu tenho minhas edições guardadinhas aqui. Esses dias, inclusive, eu achei as figurinhas, cara, o álbum de figurinhas, meu, disso daí, né? Mas é isso, é estratégia. Não, a capa da Morte da Fênix, eu acho que da Salvat, se vocês olharem direitinho, foi redesenhada também, porque o pé do Wolverine some, né? Ele tá cotó, né? Ele só vai até o joelho. Né? Não, a canela dele tem uns 5 metros, assim. Não, mas o que eu queria falar é que, nisso que o Reginaldo falou do começo, a capa da primeira aparição lá do Homem-Aranha, é a Amazing Fantasy XV, a capa ainda é muito icônica, e aquela cena não existe no gibi, né? Tudo bem. Mas é uma capa muito chamativa. Não é à toa que o sucesso do personagem é desde o início, né? Não só pelo contexto lá dele de ser um adolescente, todos aqueles problemas, mas é uma capa muito icônica. Eu acho que desse começo da Marvel é a melhor capa, na minha opinião, porque aquela do quarteto, eu gosto do tema, né? Ficção científica, 60, aquela loucura toda, mas são as capas muito bosta, esse começo, as 10 primeiras do Quarteto Fantástico. A do Homem de Ferro, nem falo, né? Uma pior que a outra. Mas a do Homem-Aranha, essa primeira do Homem-Aranha, ali pega ali pelo pé nisso que você falou, né? Nesse contexto que a capa precisa vender o produto, não precisa ter aquele conteúdo ali. Que, por exemplo, tudo bem, eu falei lá da Era de Prata, que às vezes não referenciava tanto, mas era muito comum o Carmine Infantino ele solicitar o cara, né, fazer lá uma capa que fosse quase uma história, e a partir dali o roteirista desenvolvia a história em cima daquela capa, né? Depois o cara voltava e desenhava a história completa. Tudo bem, não vai ter aquela cena, mas aqui que eu falei, né? Aquela ideia ali da capa, né? Por exemplo, tem uma capa da Liga da Justiça muito clássica, que é o Flash jogando xadrez, eu acho, né? E não vai ter na porra da história o Flash jogando xadrez, mas você entende ali a ideia do embate que ele quer passar, né? Aquele embate mais pesado. Então, não precisa fazer essa referência completa, mas você entende bem o que ele quer vender a partir daquele desenho ali estático. A estreia da Trindade, do Super-Homem, do Batman e da Mulher Maravilha, são três capas, assim, icônicas, cara. Você pode falar, assim, alguns detalhes, assim, puxando de memória, né? Super-Homem levantando o carro, o Batman pegando o ladrão, pulando entre os prédios, né? E a Mulher Maravilha com os cavalos, assim, né? Essas três capas, assim, foram muito marcantes, né, cara? Que eu me lembre, eu acho que só a cena do Super-Homem levantando o carro aparece em Action Comics, que eu me lembro, assim, de cabeça, porque tô puxando de memória isso, né? Mas você vê, assim, que a DC teve muito sucesso na estreia, assim, né? Eu gosto das capas da Marvel. Essa que você falou do Quarteto Fantástico, Dão, eu gosto pra caramba, que é o monstro do Topeira, eles brigando com o monstro do Topeira, né? Eu gosto, eu acho legal. Eu acho que ela passa o conceito Marvel também de cara, assim, né? A do Homem de Ferro, que é ele mostrando a armadura, chumbo, né? Cinza. Eu gosto desse começo também da Marvel. Agora, o Reginaldo falou aí da capa variante, assim, eu até gosto da ideia, né, você tem um outro produto diferenciado. O que eu não gosto é isso que você falou também, sei lá, o gibi ter 20 capas variantes, esse meio que você citou agora do Cavaleiro das Trevas 3, né, sei lá, tem 6, 7 capas variantes, uma pior que a outra. Eu não gosto desse exagero que o Marvel vem fazendo ultimamente, né, tem 5, 6, 7, 10 capas variantes. Agora, o que mais me incomoda além disso é quando as capas variantes são melhores que as originais, né? Por exemplo, a nova série da DC, a Super Sans, lá com o Damian e com o John, né, o filho do Batman e o filho do Super-Homem, as capas variantes são feitas pelo Dustin Nguyen, né? E as capas dele são infinitamente melhores que as originais. Ele faz umas capas... Eu gosto muito do traço dele. Ele, assim, o desenho dele é muito lindo, a colorização que ele faz é muito linda. E as capas variantes que ele faz pra Super Sans é infinitamente melhores que as originais. Aí que é foda também, aí complica, né? Pelo amor de Deus. E aí você já puxou uma coisa que eu queria falar. É, Yuri, você prefere que o mesmo artista que faça a capa seja o responsável pela arte interna, ou você prefere que seja uma pessoa, um artista especializado em capa? Isso vai ser relativo, né, Marcos? Porque vai depender muito do projeto que está estabelecido entre o escritor, né, o desenhista, né? Às vezes tem obras que você vai perceber que o próprio desenhista ele assume as capas também. A gente pode citar assim, um caso célebre, mas isso aí é uma questão de uma minissérie, né? No caso de Watchmen, né? Que Dave Gibbons estava responsável também por fazer capas. Apesar que o Alan Moore tem um controle muito grande, até na questão de como os desenhos devem ser colocados na estrutura da história, como também na capa. E aquilo eu acho bem interessante, a gente citar a relação da capa com a história, porque sempre a capa era o primeiro quadrinho, né? Mas isso é muito relativo. Às vezes, eu prefiro que você contrate um capista, sabe? Ele pode tornar aquela capa mais complexa. Mas isso é muito relativo, porque assim, você tanto vai encontrar obras assim, em que o próprio desenhista da história em si, ele faz a capa e às vezes tem um controle maior da história, né? E sai muito bem, como também você vai encontrar, vamos supor, obras em que você tem um artista específico para fazer as capas. Mas normalmente quando isso acontece, isso fica bem melhor, assim. O ruim é quando acontece da capa, como vocês colocaram, ser superior ao conteúdo interno, né, bicho? E isso acontece muito, não é pouco não, sabe? E assim, a gente percebe também que alguns conceitos que são utilizados na capa, elas são utilizados repetidamente, né? Principalmente de algumas capas icônicas, né? Como no caso que o Regi falou, que é da Action Comics 1, que é aquela capa que é o Superman levantando o carro por cima da cabeça. Personagens no telhado, como aconteceu em várias capas do Batman e depois do Demolidor. Aquele de grupo reunido que começou lá atrás com a Sociedade da Justiça, lá em All Star Comics número 3, e isso acaba se tornando algo repetitivo daquele jeito, aparecendo todos os personagens do grupo, aquele versus, né, o frente a frente em posição de confronto, e Raio e Silhueta, no caso do começou lá no Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que talvez um dos conceitos mais utilizados seja aquele da Pietà, né, que é onde um personagem carrega outro desfalecido nos braços, né? Acho que a que a gente vai se lembrar mais é o de aquela capa da Crise nas Infinitas Terras, do Superman carregando a Supergirl, que isso foi repetido ad infinitum, né? Várias outras histórias têm uma capa parecida até antes dessa, mas essa foi a que ficou mais icônica. Lembra aí de alguns desses exemplos, Marlo? Quais os que você gosta mais desses conceitos repetidos? Eu tava lembrando aqui agora, enquanto você falava, que tem muita capa, por exemplo, assim, do Demolidor e do Asa Noturna, que são bastante semelhantes, né? Sempre eles pulando de algum edifício com braços abertos, com bastões na mão. Tem aquele clássico uniforme no chão ou no lixo, com o personagem indo embora, aparentemente desistindo da carreira. Tem funeral com túmulo não identificado. Tem muita coisa, né? Como qualquer forma de arte, as capas de gibi estão sujeitas a uma ocasional infestação de clichês mesmo, né? Então, se uma coisa dá certo, se aquele gibi vende e a capa chama muita atenção, fica muito falada, acho até natural que a concorrência vá atrás, mas chega um momento assim que você fica com aquela sensação de que já estão homenageando a homenagem anterior. Acaba sendo assim muito repetido, essa coisa do colega ferido ou morto nos braços, né? A La Pietà, como você mencionou, é uma coisa que a gente vê muito, muito mesmo. O Batman empoleirado numa gárgula ou pulando de algum telhado também já é um clichê. Aquela imagem da formação da Liga da Justiça, principalmente começou com a Internacional, né? Com a Liga Cômica. Toda vez que tinha uma mudança de formação, eles faziam aquela capa da equipe reunida para uma foto tirada assim meio do alto. E isso foi utilizado também para revistas de outras equipes e até de outras editoras. Tem também personagens na mira de uma arma. Sempre vê muito também. E esses chamados face-offs, né? Que são assim, um herói encarando o vilão, ou um grupo de heróis encarando um grupo de vilões, ou outro grupo de heróis. Caras divididos ao meio também, né? metade da cara do herói e metade da cara do vilão. E quais são, assim, os conceitos que vocês gostam mais, esses repetidos, no geral? Quais os que vocês gostam? Eu queria... Esse que você falou de alguém deixando a equipe, né? Alguém saindo, meio que estou abandonando o Quarteto Fantástico, né? Com o um grupo num canto e o herói indo pro outro lado. Tem a capa lá de Uncanny X-Men número 138, que é a equipe reunida, foi justamente ali perto da morte da Fênix, que eu acho que, inclusive, deve ter sido algumas das referências que a Abril tem utilizado, que é o grupo dos X-Men num canto e o Ciclope saindo com a sua trouxinha de roupa indo pro outro lado, ele abandonando a equipe. Outra capa também que foi muito referenciada e que a gente vê muito, tanto na própria franquia dos X-Men como em outros personagens, é aquela capa do Dias de Futuro Esquecido, né? Que é da Uncanny X-Men 141, que é lá o Wolverine com a Kitty Pryde focalizados com aquele facho de luz e atrás aqueles cartazes, né? De procurado, morto, incapacitado. Aquilo dali também se repetiu várias vezes. Quais desses conceitos que vocês gostam mais? Tem um que eu acho que é exclusivo do Super-Homem, que é ele quebrando corrente, né? Pode ver, assim, a corrente em volta dele, ele abrindo os braços e quebrando as correntes. Deve ter umas 40 imagens dele fazendo isso daí. Inclusive, é capa, acho que da segunda edição da primeira série da Abril. Primeira ou segunda edição? É, ele justamente, ele abrindo os braços e quebrando a corrente. Isso aí também acontece muito, mas só com ele. No caso do Superman, tem a capa de Superman número 1, que é ele em posição de voo, né? Olhando pra baixo, assim, que isso, se não foi referenciado em outras capas, isso foi referência muito grande dentro do gibi do Superman, né, que é a imagem pegando ele um pouco de cima, ele olhando pra baixo, mas em posição de voo, é a capa de Superman número 1, lá da Era de Ouro ainda. Além desses conceitos que são muito repetidos, tem também aqueles que são homenagem, né, por exemplo, eu lembro que tem uma série aí de umas 5, 6 capas do Spawn, que ele fazia homenagem a capas clássicas de, acho, da Marvel e até mesmo lá de Walking Dead 1. Então ficou bem legal isso daí, só que ele fez a do Homem-Aranha, fez uma do Hulk, fez essa do Walking Dead, e também rola essas homenagens ou paródias, como faz muito Deadpool, né? Eu acho que também tem aquela capa, quando o personagem tá agarrado assim na lápide, de um ente querido, né, que ele faleceu, acho que isso repete bastante. Você vê isso em várias revistas também, né? Tem uma que eu acho que é bem célebre, que é um spin-off daquele Armageddon 2000, que mostra Superman beijando o Máximo, né? Não sei se vocês se lembram dessa capa aí. Sim, eu acho que eu já vi também várias outras revistas desse jeito. E aquela capa é bem chamativa, né? Bem legal. A gente falou de vários conceitos, de várias referências, né? Do que é a capa para os quadrinhos, mas quando que a gente vai falar dos principais capistas? No próximo bloco. Este é da coleção pessoal de Fritz Campion. É diante da primeira edição da revista chegar às bancas, em 1968. É uma clássica descrição do bem contra o mal. Repare no queixo quadrado de Slayer, comum na maioria dos heróis. Repare também no tamanho ligeiramente desproporcional da cabeça. Isto também é comum, mas só nos vilões. O que vale notar nesta peça, o que a faz muito, muito especial, é a descrição realística de suas figuras. Quando os personagens chegaram à revista, foram exagerados, como sempre acontece. Este é uma raridade. It's not the way you smile touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Para tentar ficar um pouco mais dinâmico, eu queria propor para vocês que cada um citasse um capista favorito ou icônico e que falasse um pouquinho sobre cada um para a gente poder ir discutindo e o que você gosta nesse capista. Então, vamos começar com você. Eu selecionei aqui um dos artistas que eu mais gosto nessa indústria, que é o britânico com cara de funcionário da Caixa Econômica, Brian Bolland. Não, vê a foto. Não, vai no Google e vê uma foto dele. Diga se eu tô. Eu espero, vai lá. Diga se eu não tô mentindo, velho. Ele tem muita carinha de bancário aposentado, velho. Filipão mesmo? Também. É a cara do Filipão mesmo. Vamos colocar a foto dele aí no post pra ver se vocês concordam com o Dão ou não. Ele tem hoje seus 66 anos e ele nasceu, ó, veja bem, ele nasceu numa fazenda lá do condado de Lincolnshire, na Inglaterra, que. Esse condado já é uma das regiões mais rurais da Inglaterra. Então, ele nasceu na zona rural de um condado rural. Ele deve ser muito matutão, velho. Eu imagino isso, né? E assim, esse condado, só a título de curiosidade, a coisa mais conhecida de lá é que a cidade de Boston, a original, fica nesse condado, né? Não tem mais nada além disso. Aí o Bolland, ele desenha desde cedo, né? Desde criança, ele entrou numa escola de arte que tinha ali na região. E um pouco mais velho, ele se mandou pra Londres pra tentar trabalhar com quadrinhos, né? Ganhar a vida nisso daí. E ele sempre foi um grande fã da DC Comics, como é toda pessoa de bem, né? Então, lá em Londres, ele conheceu os quadrinistas, mas ele fez uma grande amizade com outro expoente do que viria a ser a invasão britânica, o David Gibbons. E ali, juntos, eles fizeram um gibizinho que foi vendido lá pra Nigéria e seguiram fazendo fanzines até que ingressaram na 2000 AD. E lá na 2000 AD, o Bolland começou a desenhar o Juiz Dredd. Ele fez um bocado de história do Juiz Dredd e rapidinho ele foi chamado pra DC pra fazer algumas capas. A primeira que ele fez foi do Lanterna Verde, lá pra 150 alguma coisa, bem no comecinho dos anos 80. Além disso, ele foi chamado pra fazer uns filins também, né? Toda a carreira dele é bem pontuada com edições únicas, né? Uma história ali especial ou uma edição única, geralmente filin de alguma série maior. Aí o pulo do gato na carreira dele se deu em 82, quando o saudoso e querido Len Wein escalou o Bolland para desenhar a Max Série em 12 partes, Camelot 3000, escrita pelo Mike Barr. E aqui, além de fazer a história, né, obviamente ele também fez as capas. O engraçado nisso é que ele mesmo, ele sendo britânico, ele já disse várias vezes que ele não era muito familiarizado com as lendas do Rei Arthur, né? Ele conhecia muito pouco essa mitologia do Rei Arthur. E depois disso, né, ele continuou, sempre fez vários trabalhos pequenos da editora, e aqui eu destaco, por exemplo, aquele que o Reginaldo falou em outro podcast, Liga da Justiça 200, são várias histórias curtas, tem uma que ele desenha, o Batman 400, nessa mesma esquema, né, tem algumas histórias curtinhas, ele fez a Mulher Maravilha anual, com o roteiro do Pérez. Tem uma historinha dele lá naquela prestigiada Batman Black and White, ele fez alguma coisa em Fábula, 52, Contagem para a Crise Final, e tem até uma história do Spirit, que é escrita pelo Howard Shaykin. Geralmente, tudo história curta ou edição única, né? Ele fez muita coisa pro Batman, e foi no Batman que ele se destacou pro resto do mundo em definitivo, né? Porque em 88, a gente foi agraciado com aquela que é a obra mais icônica, tanto do Bolland pra mim, como do Batman, né? Que é a Piedra Mortal. Por fim, vale citar, eu dei uma lida, eu achei aqui que ele sempre falou que as principais influências dele é o só artista top, né? O Jill Kane, o Alex Toth, o Kurt Swan, o Murphy Anderson, o Joey Kubert, o Royce Andrew, o Mike Esposito, só essa galera aí. E então você acha que ele é muito mais conhecido pelo Batman do que pela Mulher Maravilha? No Brasil, sim, né? Porque essa fase dele, da Mulher Maravilha, tem pouca capa. Porque como a Mulher Maravilha nunca teve uma revista própria, então tem pouquíssimas capas dele que saíram aqui. No caso do Brasil, né? Pelo menos. Tanto é que se você colocar somente Brian Bolland Art no Google Imagens, a primeira fileira é praticamente só Pena Mortal. É a capa em preto e branco, é a capa só no lápis, são desenhos só no lápis. Então, a obra que marca ele, porque é uma obra muito foda, né? É uma obra icônica pro Batman e pra ele, né? Não tem como fugir disso. Mas, é isso que eu digo, no caso do Brasil, ele é pouco conhecido pela Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha quase não saiu dessa fase que ele fez as capas aqui no Brasil. Piada Mortal é a do Coringa com a câmera mandando sorrir, é a minha capa favorita de todos os tempos. Depois da Piada Mortal, assim, o Vin tem um contato muito forte com a obra dele, quando começou a sair aqui no Brasil, lá pela Metal Pesado, tudo em quadrinhos, Invisíveis, né? Que as capas dos Invisíveis são dele. E como quase toda a série da Vertigo dos anos 90, os desenhos invisíveis são uma bosta, mas as capas são muito foda, né? São assim, aí tem capas espetaculares. Aquela do encadernado de Infernos Unidos da América, que é todo mundo sentado na cama, aquela capa é muito foda, viu? Puta que pariu. Eu gosto dessa uma capa do Bola no Invisíveis, cara, que é, ele faz um Ganesha, cara, meio alienígena, né? É o número 8 do volume 3. E tem um... que é um turista passando na frente, assim. Mas é muito louco, cara. O Bolland é, assim, é o artista icônico mesmo de capa, né, meu? Assim, se você for lembrar de capista, vamos falar assim, é o Bolland, cara, né? E o Batman dele, cara, é, assim, é incrível, meu. Um Batman limpinho, assim, sem nada carregado. Ele, hoje em dia, você vê a série do Batman, ele tá com um uniforme, assim, mais real, assim. Você vê que ele é de cor. Ouro ou de Kevlar, assim, tem as luvas marcadas assim, como se fosse de couro, usando uma bota, e o Bola não, cara, aquilo lá a capa dele é um, parece uma seda, assim, né? Eu adoro esse Batman, cara, esse Batman lisinho, assim, é um Batman de quadrinho. O que eu gosto dele é que ele não costuma fazer aquelas capas artísticas, vamos dizer assim, né? Ou capas mais modernas, tipo o David Arra, lá no Gavião Arqueiro. Ele faz capa muito de poses icônicas, né? Como essa da Mulher Maravilha Zero, né? Que é aquela que ela tá desviando uma bala com o bracelete, né? Puxando assim o braço. Então ele tem muita capa, assim, de momentos de ação que são muito icônicas. A Mulher Maravilha dele, cara, é uma pessoa, né, meu? Assim, ela tem personalidades. Ela não é o traço do artista pra uma mulher, né? Ela, assim, ela é realmente uma pessoa. Tanto é que ele, durante as capas dela, você vê que ela muda a fisionomia, muda a expressão, mas não muda a fisionomia, cara. É muito linda a Mulher Maravilha dele. E o traço dele é um traço realista, né? Se você parar pra pensar assim, né? Um traço que não tem uma caricatura em si, né, bicho? Das capas que ele fez, principalmente da Mulher Maravilha, que me chama a atenção, são de dois números. A 81, que a Mulher Maravilha tá como se fosse sentada em cima do birô, de pernas cruzadas e puxando o cara pelo gogó, e outra, o número 67, que ela tá toda espancada, né, escravizada, assim, com as correntes amarradas no pescoço. São capas bem emblemáticas dele, assim, como vocês colocaram, assim, a figura de Brian Bolland é marcante, né, bicho? Não sei se a gente pode chamar ele como capista de definitivo, mas ele é extremamente emblemático, né, porque ele tem uma forma de criar capas assim que causam um impacto muito grande, né, cara? Às vezes a história interna, às vezes nem tão boa, mas as capas dele são maravilhosas, né, bicho? Mas eu fico com o Marcos, assim, acho que a capa definitiva mesmo, a do Piada Mortal é maravilhosa, assim, no sentido de ela causar um impacto forte, né, profundo, né, tá marcado, assim, na memória da gente, né. Além da Piada Mortal, eu gosto muito das capas que o Brian Bolland fez pra série do Homem-Animal, principalmente na fase do Morrison, né, que essas capas até foram bem publicadas aqui no Brasil, né, ela vira e mexe, era a capa da DC 2000, né, Dão? Porra, eu acho que era edição sim, edição não, praticamente. Quando estreou, praticamente virou o carro-chefe da revista, né? Chupa Legião. E qual é a tua capa favorita do Bolandão? É pra citar só uma, porque se for pra citar só uma, vou fugir aí da Piada Mortal, porque não vale, é sacanagem. É Flash, volume 2, 186, que é uma imagem do Flash sentado, igual aquela estátua do Pensador, com vários cabos saindo da cabeça dele, assim. Eu acho essa capa muito foda, assim, é um desenho, que nem o Yuri falou, assim, ultra realista e do impacto, assim, de cara, muito foda. Você vê aquela porra ali, você quer ler aquele gibi de qualquer jeito, não adianta. E como era, acho que na época era o Scott Collins que tava desenhando, se eu não me engano, é a fase do... Sim, era o Jones com Collins, isso. Faz jus à altura da capa, né, que o Collins ali tava destruindo, né, já que hoje em dia parece que tá desenhando com o pé. Ó, vocês que estão acostumando a baixar o feed, pelo menos nesse, é claro que a gente quer que você acesse o site sempre, mas nesse especificamente, entra no post do podcast, porque a gente vai tentar colocar lá, o post vai ficar gigante, a gente vai tentar colocar todas essas capas referenciadas aqui, a gente vai tentar colocar lá no post. Então, esse podcast é específico para você também acessar lá o site e olhar o post para ver todas essas capas que a gente tá comentando aqui. Regi, puxa aí um capista icônico. Cara, eu vou falar do Dave McKean, né? O trabalho dele não é tão diversificado quanto o Bolan, mas o que ele fez, assim, é muito marcante, né? Ele é o tipo de artista daquela categoria que a gente fala, assim, que a capa faz parte da personalidade da série, né? Foi o capista regular de Sandman, né? E ele é um parceiro comum do Gaiman, né? Então você vê que ele fez Orquídea Negra, fez um monte de trabalho, todos os livros do Gaiman ele fez. Pra variar, ele também é inglês, né, meu? Ele tem 55 anos. E é de dezembro de 63, isso, né? Então ele vai completar ainda 55 anos. Isso, isso. Então, cara, é assim, por que que eu reservei ele pra mim, assim, né? Pra falar dele. Em primeiro lugar, que eu lembro nitidamente a capa que, de Sandman, que me chamou a atenção, né? Foi a edição 11, começo da Casa de Bonecas. A capa, ela tem muito impacto. Em primeiro lugar, que ela não é desenhada, porque o Dave McKean, ele é um artista plástico. Na verdade, ele nem se considera quadrinista. Depois, lá no post também aí do podcast, vou passar pra vocês aí uma entrevista dele na Rolling Stones, que ele é até meio chatinho, viu, cara? Ele é aquele inglês chatinho. Não pedante, mas, sabe, o que eu faço é arte, acabou e tal. Mas fazer o quê, né, meu? O cara é realmente, assim, um artista. É um monstro, né, meu, fazendo capa. Quer dizer, você bate o olho na capa dele, você percebe que é a assinatura dele, porque ela foge do cartunesco, né? E ela é uma série de técnicas, né, cara? Então é colagem, com fotografia, com inversão de negativo, com objetos mesmo, que ele faz uma composição que fica sempre beira gótico, assim, né? O sinistro, o sombrio, um pouco onírico, assim, né? E realmente, assim, quando você batia o olho na capa dele, de Sandman, que era fora do comum na época, né? E até hoje, eu acho. Não, eu acho que é outro nível, né? Assim, não dá... Sei lá, isso que você falou, dele ser meio chatinho, como diria Marlo, eu sou meio grosseirão, não sou muito chegado nesse negócio de arte, mas eu lembro que eu fiz uma... no meu canto, velho, ele joga esse papo aí. Eu fiz uma disciplina de teoria da história que era bem misturado e tinha uma galera que fazia pós-graduação em história da arte. Eram apenas 3 pessoas e você sabia quem era elas, porque as 3 pessoas eram as únicas da sala que usavam E-Sharp. Então aí você já tira, né? Isso é sério, não é onda não, é sério mesmo. Elas eram muito chata, todas essas 3 pessoas eram muito chatas. E assim, como era uma turma muito variada, o professor tentou colocar tema de teoria da história que encaixasse pra todo mundo, né? E quando chegava a vez dessas pessoas falar de história da arte, puta que pariu, era muito chato, era... Você botava, sei lá, uma imagem lá do Caravaggio e ficava 4 horas falando da porra da imagem sem parar. Então eles são muito pedantes. E voltando pro McKean, eu acho que é outro nível, cara. É o único, é o momento exato, assim, de quando a capa e a obra se encaixam. É, sabe, é muita, muita poesia ali, muita, é uma arte, é muito elevado o Sandman nesse sentido. Tanto o roteiro, a arte vai lá, né, mas funciona, e a porra da capa. Tanto é que quando a Ópera Gráfica, eu acho, lançou aquele Capas na Areia, em 2 volumes, que tem todas as capas de Sandman, com o McKean explicando como foi que ele fez, o que ele usou, e por que ele fez aquela capa, né, pra aquela história. Assim, cara, é um material fantástico, cara, assim, sabe, é fora de série mesmo. Eu acho legal como ele pega, assim, coisas muito prosaicas, assim, elementos do dia a dia mesmo, sabe, vaso, flores jogadas, pedrinhas, moedas, assim, e torna aquilo, assim, parte do imaginário visual do Sandman, que é uma coisa fabulosa. Eu acho que quando o cara pega, assim, coisas simples e faz delas um algo mais, sabe, eu acho muito foda, acho um artista fantástico, o Dave McKean. Cara, eu fui por esse livro aí também, né? Pelo Capas na Areia, que é um dos poucos livros nacionais que destrincha capas, assim. Cara, eu adoro material desse jeito, porque você vê, as 7 primeiras edições de Sandman, as capas são, assim, maravilhosas. Elas têm uma unidade, né? Elas têm uma imagem central e ela tem uma moldura que é como se fosse uma estante, assim, um armário aberto na frente. E na verdade, é um armário mesmo, porque essa estrutura tem mais de 1 metro de altura, né? Se você procurar na internet, você vê fotos dessa estrutura que ele fotografou. E aí, o Dave McKean conta que ele recebia o roteiro do Gaiman. Aí, eles iam juntos naquele... É um mercado de pulgas lá em Londres, né? Aquele Covent Garden. Eles iam procurando os objetos para pôr nessa estante e que ia mudar a cada edição. Então, por exemplo, na primeira edição... tem os objetos referenciando o Sandman. Mais pra frente tem uma história com o Senhor Milagre, que ele coloca correntes, né, amarrando esse armário. Quer dizer, um negócio fantástico. E no meio disso ele punha a foto com a colagem, com a montagem, e fica incrível, meu, porque ele referencia a história dentro da série e ao mesmo tempo ele dá um destaque, né? Ainda é curioso, assim, que a gente sabe que a edição nacional aqui, eles pegavam um desses detalhezinhos na capa da revista e levavam para a quarta capa em destaque. Isso daí encantou, né, o Gaiman quando esteve aqui, porque realmente, assim, se olhar, tem uma edição que é o Corinthians, assim, fotografado, e ele tem dentes no lugar dos olhos. Detalhe é que esse dente, quando você se aproxima dele da foto, você vê que tem a pele, meu, e que fica no final da boca, assim, e que prende o lábio na mandíbula mesmo, assim. Que é um negócio, assim, grotesco, assim, sombrio, mas casa com o tema, né, cara? Esse daí não tem igual, cara. A técnica que ele usa, eu acho acho que não conseguem reproduzir. Eu penso que nem com Photoshop, cara, eu não consigo. Mas pro final da série Sandman, ele começou a usar Photoshop também. Mas o jeito que ele usa, negativo, ele também teve uma série de sincronicidades, assim, que ele comenta com a série, que ele queria pôr um peixe numa capa, ele comprou um peixe seco, e aí, sem saber, o Gaiman estava escrevendo aquela história da Delírio, que ela transforma um balão num peixe flutuando, então combinou. Uma outra daquelas, aquele casal que são duas mulheres aranha, né, que elas usam véu, ele tinha um acetato que uma aranha passou por cima e ela secou, e ele usou acetato. Muito louco, cara, muito louco, assim. Eu prefiro o Dave McKean no início da série Sandman, assim. E no início da própria carreira dele, que ele fazia umas capas muito mais interessantes, quando ele usava muito mais a questão da fotografia, né? Porque quando ele vai pegando já no final da série de Sandman, ele vai utilizando o Photoshop. Eu não sei se você percebe isso, mas fica uma coisa tão artificial, sabe? Não é ruim, pelo contrário. Dave McKean é foda na capa, entendeu? Mas eu prefiro inicialmente, quando ele não usava tanto a questão do Photoshop. Photoshop, eu acho que terminou limitando, acho que a arte dele, ou pelo menos prejudicando. Não, concordo, sim. O começo dele é espetacular, cara, né? Tanto é que eu ia falar, assim, o cara tava no momento certo, a série combinou perfeitamente com o tipo de arte que ele usa, e ele teve muita sorte também. Ele, nesse Capas na Areia, é minha capa favorita, Sandman 16. Eu já gostava dela por algum motivo, assim, porque aparece o Sandman, né? Atrás parece que tá pegando fogo, assim, ele tá cheio de quadros e moldura, que, na verdade, o modelo é o amigo dele, que também chama, acho que chama Neil alguma coisa, assim, também chama Neil, né? Quando você vê o Sandman nas capas da série, é esse amigo dele que tá posando, né? Mas é engraçado que ele falou que tirou um rolo de 24 fotos, quando ainda era filme que você punha na máquina na fotográfica, e quando ele revelou, apareceu uma 25ª foto, que é essa que ele usou na capa, cara. É uma história misteriosinha, assim, né? Tá incrível a foto, o tom sombrio, e depois, quando ele começa a trabalhar em cima da capa, ele põe umas chamas saindo também do olho do Sandman, né, do Morpheus. Eu adoro essa capa. Você perde, olha, muito tempo olhando para ela, assim, você vê que ela é sombria, ela é sinistra, ela tem a ver com a série, cara. Meu trabalho favorito dele com capa são as 7 primeiras edições, mas se for para escolher só uma, é essa, é Sandman 16, cara. Você acha que o McKean funciona bem em outro estilo, ou ele é um artista de uma nota só, nesse caso, assim, esse estilo mais sombrio? Ah, cara, é a praia dele, né, meu? Não dá para negar, né? Eu andei olhando, ele fez um trabalho aí recente, ele fez um livro com aquele Richard Dawkins, um livro de ciência para criança. Só que, meu, é livro para ciência para criança que quer virar cientista maluco, né, meu? Porque é aquela arte meio perturbadora, assim, né, meu? Eu acho, assim, não é todo o trabalho que casa com ele, não, cara. Uma série leve, por exemplo, você não combina com o Dave McKean, né? Uma série humorada, assim, bem humorada, assim, uma série de humor, não combina com o trabalho dele, porque o trabalho dele é sujo, é pesado, é carregado. Eu não sei se é com todos os estilos, não, né? Mas no que ele se propõe a fazer, ele é o mestre, cara. Talvez seja até mais ou menos como o próprio Gaiman, né? Que enquanto ele tá ali falando de fantasia, diálogos, ele tá na praia dele. Talvez quando ele sai um pouquinho disso, não se encaixa tanto, né? Talvez seja a parceria dê tão certo até por conta disso, né? Ah, sim. Ele é assim. Ele trabalha muito bem com o Gaiman, né? Mas também a gente tem que lembrar que no meio disso tem Asilo Arca, né, meu? Que assim, que é um puta de um trabalho. Mesma coisa, sombrio, pesado, maluco, né, meu? Mas é um puta de um trabalho, né, meu? Embora eu goste mais de Orquídea Negra por causa do tema do universo verde da DC, né? E eu acho ele mais bonito, assim, eu acho ele colorido, assim, o roxo com o verde. Eu acho lindo Orquídea Negra, cara. Lindo, lindo, lindo. Sabe, meu filho vai ficar maluco. Não entendi. Como disse? É, meu filho, Jeb, é um presente pra ele. Quantos anos tem o Jeb? Ele tem 4. Não. Não, não, não, não, não. É melhor ir embora. Agora. Mas o que eu disse? Está vendo algum Teletubby aqui? Está vendo algum crachá plástico com meu nome preso na minha blusa? Viu alguma criança japonesa com cara de tacho sentada num helicóptero que balança todo quando se põe uma moeda? Não? É isso que você vê numa loja de brinquedos. E deve estar achando que está numa loja de brinquedos porque está fazendo compras para um menino chamado Jeb. Bom, um de nós cometeu um erro grosseiro e desperdiçou o tempo do outro. Isto é uma galeria de arte, meu amigo. E isto é uma obra de arte. Eu queria falar do Glenfebre. Ele é britânico, nasceu em 21 de março de 1961 e ele começou a carreira desenhando slime, né, para 2000 AD. E em 91 ele começou a fazer as capas de Hellblazer, que alguns dos meus trabalhos favoritos dele estão ali nas capas do Hellblazer. Depois disso, ele foi para onde ele talvez tenha ficado mais conhecido, que é fazendo as capas do Preacher, né? Como o Dão falou do Bolland, o Fabry, ele tem poucas coisas, assim, que a gente conhece, que tenham saído por aqui, em revistas de linha. Ele desenhou pouca coisa e normalmente ou minissérie ou histórias fechadas. Depois de Preacher, ele foi pra Marvel, ele fez algumas capas, ele fez as capas e a arte interna de Thor Vikings, né, que a Panini relançou recentemente. E ele fez, inclusive, capa de um gibi nacional, do Super Ego, do Caio Oliveira. Esse gibi ele foi lançado primeiro lá fora e depois o Caio fez um crowdfunding no Cartaz para lançar aqui no Brasil. E a capa desse gibi é do Glenfebre, né? E ele tem um estilo de desenho que ele consegue, eu não sei meio explicar, mas ele consegue ao mesmo tempo ser realista e caricato, né? Porque ele usa pintura, a paleta de cores que ele costuma usar é uma paleta de cores, assim, bem realista, até desenha com aquelas proporções realistas, mas ao mesmo tempo fica meio caricato o desenho. E é isso que eu gosto dele. Ele consegue trafegar bem ali nos dois mundos, mas eu não acho que a arte dele dessa forma se encaixa numa história. Eu acho que fica muito melhor em capas mesmo. Todas as capas dele de Preacher são lindas, né? O que ele faz, ele desenhou capas e também as histórias do Authority, naquelas histórias do Kev e mais Kev também, que são histórias isoladas do Authority. Agora sim, a capa dele que eu acho mais bonita é a capa do encadernado do Hábitos Perigosos, que é do Hellblazer, quando ele vai enganar lá os demônios, que ele tá morrendo de câncer. câncer e ele precisa fazer alguma coisa para evitar ir pro inferno. As capas da série mensal, quando saiu esse arco, não são tão bonitas quanto a capa que ele fez pro encadernado, que é até uma recorrência dele, né? O rosto do personagem com um cigarro na boca e metade com a cara meio fantasmagórica, meio caveira, e a outra metade normal. Eu gosto muito dessa arte do Glenn Fabry. Você, Yuri, o que, que você acha da arte do Glenn Fabry? Fale pra mim, eu não queria ter roubado esse artista de você, mas eu fui obrigado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse bicho, cara. Apesar que eu respeito muito, bicho, eu gosto da arte dele pra caralho. Ele é um cara legal. O problema é que eu fiquei com o abuso dele foi quando ele, na CXSP aqui do Nordeste, eu pedi pra ele autografar meu volume 1 de Preacher, né? E aí eu me esqueci de abrir a encadernação e ele terminou autografando em cima da capa, né? Aí cagou a capa todinha, ele escreveu em cima, bagunçou, cara. Ficou um lixo, velho, ficou um lixo. Eu comprei outro volume 1, por sinal, né? Ainda bem que eu encontrei outro volume 1 pra vender. Cara, eu gosto muito da arte dele, bicho. Eu não consigo citar, assim, uma capa mais célebre dele, porque eu gosto tanto das capas que ele faz, cara. E as capas dele têm uma relação tão interessante com a história interna, bem relacionadas com a história. Ela vende tão bem a HQ, a relação dele com o Garth Ennis e com o finado Steve Dillon, né? Um trio muito bem feito, como eles construíam essas histórias, porque eles conseguiam vender um HQ que você casava muito bem, né? Uma qualidade de roteiro, qualidade de desenho interno, né? E uma qualidade de capas, né, bicho? Em termos de capista, eu acho que é um dos melhores, cara. E digo mais, em vários momentos de Preacher, a capa dele era melhor que a porra do gibi. Não, isso sim. Ele, apesar dele ser um excelente capista, as capas dele são muito parecidas umas com as outras, né? Na sua maioria, é a imagem do personagem, o rosto do personagem, ou ele de corpo inteiro encostado em algum lugar, ou só o busto do personagem. Normalmente, as capas dele são nesse estilo, né? No caso de Thor, ele até... Em alguns casos ele fez algumas coisas diferentes. Tem aquela capa do Thor Vikings, que é só o braço do Thor, que foi até a capa que a Panini utilizou no encadernado, só o braço do Thor levantando o martelo. E assim, é uma capa bem simples, mas assim, é muito bonita e representa a essência do personagem, né? Yuri, já que eu roubei o seu capista, vamos para o que você quer falar agora? Bom, Marcos, eu vou falar aqui de Adam Hughes. Pô, quem é que não gosta de Adam Hughes fazendo capa, né, bicho? Principalmente porque ele escolheu sempre dar esse teor feminino, né? Ele é mais conhecido por isso, apesar que você vai encontrar capas sem essa perspectiva, mas ele ficou marcado por isso, né? Por fazer capas relacionadas a personagens femininos. E aí você pode citar diversos personagens de quadrinhos, tanto da DC como da Marvel, né? Como da Dark Horse Comics, né? O estilo de seu desenho é justamente dos pin-ups, né? Desenhar mulheres com um teor sensual, sexual bastante profundo, né? Agora, interessante, diferentemente de outro capista ou desenhista, ele não teve um treinamento formal, ou seja, não passou por uma escola de artes. O trabalho dele é praticamente autodidata, né? Ele até já falou isso em várias entrevistas, que ele é autodidata. Agora, é interessante, hoje ele se especializa muito mais em capas do que a história interna em si, porque ele fala que o desenho dele é muito demorado, né? Um desenho que é necessário você ter detalhes, e por ter esses detalhes, ele demora muito a desenhar. Então, por isso que ele ficou específico de capas. Bom, ele começou seu trabalho em 87, na revista Eagle número 6. Depois ele fez algumas histórias curtas, né, desenhadas por ele no Death Huckle, criado por Mark Ellis. E também fez um trabalho em 88 na Maze Agency, co-criou com Mike W. Barr, né? Agora, interessante que ele passa a ser bastante conhecido, ele toma uma proporção bem maior, né, quando ele vai trabalhar no Liga da Justiça América, no período de Kate Giffen, né, J.M. DeMatteis, né? Fez capas maravilhosas ali, principalmente uma das capas que eu acho bem interessante daquele período, foi uma capa que mostra a Liga da Justiça acho que numa praia e a personagem Fogo tá de biquíni, né? Então ele dá muitos detalhes dos seios, do busto dela, né? Então isso é marcado, bastante marcado nos desenhos dele. Mas aí o que acontece? Ele passa a ter uma projeção, né, na DC, né? Mas assim, os dois personagens mais célebres que a gente pode citar em termos de sua arte, né, é justamente a Mulher Gato e a Mulher Maravilha, né, que foi justamente os períodos em que ele se debruçou e se tornou bastante conhecido por sua referência sexualizada dos desenhos, né, e é interessante a gente citar essas HQs, porque ele ficou durante bastante tempo, tanto que na Mulher Maravilha ele ficou na faixa de uns 4 anos, né, Liga da Justiça ele ficou entre 89 a 91, A Mulher Gato, ele pegou o volume 3, ficou durante 40 números, mais ou menos, então ele fez capas maravilhosas, assim. Agora, interessante, do período da Mulher Gato, as capas eram melhores do que a escrita interna, né, porque foi na época de Will Pfeiffer, né, as histórias não eram tão boas como foi do período anterior, que era de Eddie Brubaker e Darwin Cook, né, e da Mulher Gato foi na época de Phil Mendes, que era uma fase boa da Mulher Maravilha, né, mas não se compara da fase de George Pérez. Ele também fez capas para a série Mais Belas Fábulas, que aí as capas são maravilhosas, cara. Principalmente quando ele vai desenhar Rapunzel, cara. A número 8, cara, é simplesmente bela, bicho. É simplesmente bela. Que ela tá como sentada, né, com as pernas junto ao peito, assim. Agora, interessante, ele tanto prima pelo estilo realista, porque ele já citou em várias entrevistas que ele utiliza modelos reais para fazer as capas, né, os desenhos, como também fotografias de mulheres, no caso, como também ele pode pegar um estilo mais puxado para o cartoon. Então, nesse caso, ele é um desenhista que eu acho bastante completo. Mas você acha que quem desenha as mulheres mais bonitas, ele ou o Frank Cho? É um negócio meio difícil de responder, cara, porque eu gosto dos dois, bicho. Gosto dos dois. E os dois puxam tanto para esse estilo pin-up, né? Se eu for citar um preferido, eu acho que é Adam Hughes, cara. Adam Hughes, porque ele faz umas capas muito bem feitas, bicho. E a paleta de cores deles é maravilhosa, cara. É, eu acho que o Frank Cho, apesar de desenhar mulheres muito bonitas, é um pouquinho mais cartunesco do que o Adam Hughes, né? O Adam Hughes, ele consegue ser um pouquinho mais realista, né? Apesar que não é nem um pouco realista aqueles desenhos que ele faz da Poderosa, por exemplo, né? Porque... Isso é verdade. Porque a Poderosa, ele ressalta bastante o busto dela, né? Os seios dela, né? Não tem como. Em todos os desenhos, em todas as capas, ele vai fazer isso. Se você fosse citar assim, cara, me perguntar quais as capas mais, a capa mais importante dele, fica complicado porque ele tem capas que são emblemáticas, mas aí como é para citar uma, eu posso citar duas. Fique à vontade. Uma capa é da Catwoman, volume 3, número 51, não é? Que é a Mulher Gato como se fosse na polícia, tirando aquela foto, aquela quando você é preso, você tem que tirar a foto com a plaquinha, né? Essa capa é célebre, bicho. Essa capa, ela tá com o cabelo molhado. Ele fez uns detalhes bem interessantes da maquiagem dela borrada. E a outra capa, bicho, é uma homenagem que ele fez a Lobo Solitário, cara. Que também é uma referência bastante usada, né? Vários artistas fizeram essa referência, isso, né? Do Lobo Solitário. Lobo Solitário, isso, cara. Essa capa eu acho linda, bicho. É o número 57, Catwoman, volume 3, número 57. Ela tá a Mulher Gato com a filha, né? Eu quero falar de uma. É uma capa do Adam Hughes que eu gosto muito, muito mesmo. É uma da Wonder Woman 195, A Mulher Maravilha Refletida, no visor do capacete de um piloto de avião. Ele até solta as mãos do manche, assim, né? E provavelmente espera a porrada. E eu acho muito bacana aquela imagem. Tem uma também que ela tava, ela e Superman abraçados, né? Quase que se beijando. O desenho dele ali é marcante, bicho. Ele é lindo demais. Bom, Marlo, já que você se manifestou aí, fale do seu capista. Bom, eu vou falar do John Cassaday, que é americano de Fort Worth, no Texas. Eu ia dizer no México, no Texas é o México. O Cassaday hoje, ele tem 46 anos, ele faz 47 em dezembro. E eu fiquei muito surpreso de descobrir que o Cassaday tem formação em cinema e foi diretor de noticiários televisivos durante 5 anos. E mais surpreso ainda eu fiquei de saber que ele trabalhou como pedreiro. Ele provavelmente lia Tex. Pois é. Nessa época. ele foi apresentado ao mercado pelo Mark Waid, né? Ele encheu o saco do Mark Waid numa convenção, até que o Mark Waid arrumou uma boquinha para ele. Hoje o Cassaday já soma mais de 20 anos de carreira. Logo no começo ele já pegou gente que estava num bom momento, tipo Titãs e X-Men. Ele desenhou alguns anuais desses personagens, mas ele só se tornou um nome altamente reconhecido nos quadrinhos quando ele ilustrou o Planetary do Warren Ellis, né? Em que ele, assim, você pega uma edição de Planetary, o seu queixo cai e quebra em diversos pedaços, porque o cara tá sobrando ali muito mesmo. Tem capas legais que não são capas tão chamativas, talvez, né? Então, nem todas elas são tão chamativas, mas no conteúdo o Cassaday tá sobrando. Bom, depois ele teve a sua fama solidificada nas 25 edições de Astonishing X-Men, que foram escritas pelo Joss Whedon entre 2004 e 2007. Né? Ali também ele foi o artista regular desse run inteiro, né? O que ajudou assim, na familiaridade com o traço, na evolução mesmo dele assim, como artista gráfico ali, do começo até o final. É uma série cheia de momentos icônicos, e ele também criou capas muito boas para o Capitão América do John A. Reber, né, da Marvel. Eu não cheguei a ler esse trabalho. A última coisa expressiva que o John Cassaday fez, que eu tive notícia, foi a Star Wars, desse recente retorno pela Marvel. Eu gosto muito do traço do Cassaday porque ele é bem cinético, sabe? Ele tem uma coisa cinematográfica, assim, principalmente em Planetary e em alguns momentos dos X-Men. Eu vi, por exemplo, assim, a primeira aparição de Ambrose Chase no Planetary, que tem um poder meio Matrix, né? É congelar o tempo que ele faz, é desacelerar o tempo, uma coisa assim. E aí ele é capaz de subir em parede, disparar várias balas em poucos segundos. Aquela capa que é o Elijah Snow em pé, assim, com um quebra-cabeça embaixo, é dele também? É dele, é do número 26 de Planetary. Foi a última edição da revista antes do hiato prolongadíssimo que a série teve, né? Foi o número 26. E a capa do Omnibus do Planetary também. Pois é, eu acho essa capa assim, muito, tanto que eu citei aqui de cabeça, eu nem fui no Google, né? Eu acho essa capa a melhor de todas da série da Planetary, né? De Planetary. Muito expressiva, diz muito sobre a história, né? Isso, isso. Assim, você falou aí, né, que ele é pedreiro, então ele construiu uma sólida carreira, né? mas eu tenho a impressão que ele, assim como o contemporâneo dele, Brian Hitch, me parece que ele desaprendeu a desenhar completamente, cara, porque ele já é meio preguiçoso, né? Porque atraso, acho que caça em português é atraso, né? Porque o bicho é uma pariu. Mas ele tá meio, sabe, meio caído, velho. Não sei o que aconteceu com ele. Fora que ele não é muito de desenhar cenário também, né? É uma das críticas que fazem quando ele desenha uma história, é que ele não gosta muito de desenhar cenário, né? Eu acho que o que acontece com o Cassaday hoje em dia é o seguinte, por exemplo, você pega aí uma série em que ele poderia ter, sei lá, recuperado a boa fama, que é aquela Uncanny Avengers, né? A série dos Vingadores que reúne Vingadores e Mutantes. Aí ele criou uma primeira capa bastante legal, que tem três Vingadores de um lado e três ex-X-Men do outro, né? Mas aí eu acho que ele, sei lá, bicho, você vê que a história é uma bosta, entendeu? Ele deve ter cansado de querer desenhar, caprichar numa história que é uma merda. E eu acho que por isso que ele não... Nossa, você pega alguns painéis ali daquela revista, bicho, são tristes de ver, realmente. Mas voltando, assim, eu, das capas dele, eu gosto, porque é que você falou, né? Além de ser muito cinéticas, assim, daquela ideia de... uma ideia de movimento muito foda, elas são muito limpas, né? São as capas bem funcionais nesse sentido, sabe? Não é uma coisa poluída, é uma coisa bem básica e direta. Você sabe o que você vai encontrar ali, sabe? Então eu gosto. São bem chamativas também, eu gosto muito desse estilo dele. A capa dele que eu mais gosto, Dão, é a Astonishing X-Men número 2, que aqui foi capa da X-Men Extra 47, a primeira série da Panini, quando saiu o run do Joss Whedon. Bicho, é uma capa assim, muito simples, uma imagem em tons azuis da Emma Frost por trás do Ciclope, com as mãos na frente dos olhos dele, com o vermelho do poder do Ciclope, né, vazando por entre os dedos. É assim, é uma coisa de muita sutileza, muita dubiedade, porque na época a Emma Frost, ela tinha confiança dos colegas de equipe, menos Kitty Pryde, que ela, a Kitty Pryde nem sequer insinuava, não, ela afirmava que Emma Frost estava manipulando o Ciclope telepaticamente. Essa é uma dúvida que a série só esclarece muito tempo depois, e a revelação também pegou os leitores de surpresa, né, porque foi um negócio muito bem construído, e assim, eu fico besta assim com a com o tanto de leituras que essa capa proporciona. Pra você ver, né? Eu nem sequer sou fã de X-Men, mas quando você falou, eu lembro na hora que capa é essa. Eu, sim, bateu. Eu lembro exatamente dessa capa lá na banca. Eu não li a revista, não gosto da série, enfim. Mas eu lembro muito bem dessa capa pra você ver como funciona, né? Tudo isso que a gente falou aqui se resume a isso. Né? Você fala lá qual é a porra da capa, você lembra imediatamente do gibi. Tudo bem, eu não li nesse caso, mas eu sei o que você tá falando, sabe? De uma série que eu sequer gosto, que eu sempre passo longe, mas eu lembro que essa capa é muito linda, sabe? É uma coisa fantástica. Leia de novo até entender. Não, nessa série de capas de Astonishing, tem aquela imagem que também foi capa, que é da Kit Pryde sendo abraçada pelo Colossus, né? Ela meio intangível, Colossus abraçando ela, e também é uma capa belíssima, né? Agora, é aquela coisa, é só a imagem, é o pin-up, né? Não tem um fundo, mas a capa em si também é muito bonita. Sim, a do Wolverine também é atacando com as garras de fora, assim, num ângulo totalmente diferente, né? Parece que a capa tá de cabeça para baixo. Eu imagino que aquilo ali seja, por exemplo, um ataque, uma pessoa olhando para cima e percebendo o Wolverine atacar. E então, assim, como a tua capa favorita não é de Planetary, então você acha que ele realmente superou Planetary? Eu gosto mais dessa capa, embora ela seja simples, justamente pela simplicidade, entendeu? Porque dizer que ele fez outras capas assim mais espetaculares, eu acho até que ele fez. Inclusive, dentro da própria série dos X-Men, assim, tem a primeira, por exemplo, que tem o Ciclope à frente, assim, e liderando a equipe na saída. Mas na arte, por exemplo, assim, um momento que eu gosto muito nessa história, nesse primeiro número também, é o sequestro que tem, né? Eu não me lembro exatamente o que é agora, em que, enquanto a ação tá desenrolando, assim, você vê uns flashes da equipe colocando o uniforme, entendeu? Então, assim, é meio que um negócio cinematográfico mesmo. Passam cenas de um local e interlúdios de uma equipe que vai intervir naquilo. Eu acho muito bacana. Bom, além desses todos esses capistas que a gente citou, tem muitos outros que ficaram de fora, né? Como o Tim Bradstreet, né? Um abraço, Luigi. O Frank Cho, que a gente citou bem pouquinho. O Jay Lee, o Frank Quitely, entre muitos outros, né? E só isso já renderia um volume 2. E outra coisa, você também deve estar estranhando que ninguém aqui falou do Alex Ross, né? Mas isso foi proposital, até porque a gente acha que o Alex Ross, por si só, rende um podcast de umas 4 horas, né? Pra gente falar de tudo que o Alex Ross fez e todo o trabalho do Alex Ross. Você não perde por esperar, futuramente nós pagaremos essa dívida e vamos falar mais do Alex Ross. Bom, dito isso, no próximo bloco nós vamos pras nossas indicações. Tá tudo aqui. Direto de Miami. Confere. Não precisa. Confio em você. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu não sei no que está metido, mas... O incrível Homem-Aranha número 129 é em ótimo estado. Vale 1000 pratas. Revistinha. Não é só uma revistinha, é a primeira aparição do Vingador. É o santo grau das revistinhas. Coleciona revistinhas. Gracinha. Não é gracinha, é coisa de macho. Bem fora do comum, tá? Bom, vamos começar com as nossas indicações. A gente falou de capa o podcast todo, então vamos continuar nas indicações. Queria que vocês indicassem algumas capas que a gente ainda não falou e que talvez a capa seja até melhor do que o conteúdo do gibi, mas eu queria que vocês indicassem algumas capas que vocês gostam e uma outra indicação pode ser freestyling. Vamos começar com você, Dãozinho. Bom, eu separei aqui 4 capas que eu gosto bastante. A primeira é uma bem icônica, saiu em The Brave and the Bold Presents 28, que é a estreia da Liga da Justiça, né? Aquela que é com o Starro e eles enfrentando o Flash correndo por baixo, o Lanterna Verde vindo por cima, o Ajax, a Mulher Maravilha, que é uma capa do Mike Sekulski, o Murphy Anderson e o Jack Adler. Assim, a história é uma bocha, né? Não é muito ruim. Mas essa capa eu acho fantástica, assim. Eu gosto muito dela. A segunda é minha capa preferida do mundo inteiro. Tem até ela que salva aqui, qualquer dia eu vou imprimir, fazer um quadrozinho que eu adoro, cara. Eu adoro essa capa mais que tudo. Apesar de achar, não achar, né? Apesar de o desenhista dela ser horrível e eu não gostar dele, mas o mundo é assim, né? É injusto. É a capa de Superman Man of Steel 37. Do primeiro volume da série, que saiu aqui na primeira série do Super-Homem, número 146, já no finalzinho dessa primeira série ali, nos prelúdios de Zero Hora, que é uma capa do John Bogdanov, que é aquela que tá o Super-Homem no meio, com vários Batmans ao redor dele. Cara, eu adoro. A história também é muito boa, é exatamente isso, né? O Super-Homem se encontrando com várias versões de Batman, aquele comecinho ali da crise do tempo, mas eu amo essa capa assim de paixão, cara. Eu, sabe, é uma coisa que eu adoro desde sempre, esse quadro aí. Tem mais uma da Liga, que eu falei em algum pilha aí nosso, que é a Liga 261, que é aquela, o final da Liga da Justiça, né? Antes de estrear a Liguinha ali em Lendas, que é aquela capa que é o nome da Liga da Justiça enorme, a capa toda, é Justice League of America, com a Vixen no meio. Eu também acho essa capa bem bonita. E duas do Batman, 493 e 516, do volume 1 do Batman lá fora, que são desenho do Kelly Jones. A primeira saiu aqui em Liga da Justiça Batman número 8, de 95, e ela é aquela capa dali da época da queda do morcego, que é o Batman assim com as pontas enormes, indo pra cima assim, uma pessoa tá no chão e um cara vindo por trás pra esfaquear ele. E a outra, que saiu aqui em Batman, a quinta série, número 5, é uma que eu até tenho um imãzinho de geladeira com esse desenho, que é uma capa dele em cima do Monte Caveira. Ele também, aquele desenho do Kelly Jones bem estilizado, né? Pontudo assim. Ele com um castiçal na mão, saindo uma fumacinha com um fantasma. E ele em cima de um Monte de Caveira. E a minha outra indicação, na verdade, são alguns artistas que também me falou aqui. Qualquer um pode procurar aí no Google Imagens pra ver as capas que eles fizeram, né? Aí tem o Javier Pulido, o próprio Dustin Nugent, que eu falei no começo, o David Arra, que fez umas coisas assim fantásticas. E tem uns caras mais novos agora na Marvel, né? O Chris Anka, o Hetsu Tateo e a CA1, tem umas capas assim muito lindas aqui, eu adoro. Marlo, faz as suas indicações. Eu vou indicar, veja só, Alex Ross, mas é um material bem recente dele. Eu quero indicar, na verdade, todas as capas do Alex Ross feitas para a série dos Vingadores, do Mark Waid. All New, All Different Avengers, o nome da série. Começou aqui a ser publicado no Brasil a partir de Vingadores número 1, Os Vingadores número 1, de novembro de 2016. Capas fantásticas, assim, eu via na banca, eu não comprava revista, eu não cheguei a ler, mas eu ficava de queixo caído com aquelas capas, porque elas eram, porra, lindas demais. Indico também uma capa do J.G. Jones, né, J.G. Jones, que é a capa de Iqueteia, um especial da Mulher Maravilha. A capa é o Batman no chão, subjugado sob a bota da Mulher Maravilha. Você não vê nada da Mulher Maravilha, exceto a bota, pressionando a cabeça do Batman no chão. Talvez tenha sido o único momento em que eu gostei de ver o Batman perder, o Batman tomou uma porrada. E, assim, do mesmo artista, eu indico também todas as capas da Maxi-Série 52. Formam, assim, um imaginário visual absurdo de bonito. As capas da série da Vertigo, O Inescrito, da japonesa Yuko Shimizu, também valem muito a pena você conferir. Se você jogar no Google aí, você vai ver que ela manda bem demais. E por último, a indicação que eu quero fazer, quando esse podcast for ao ar, eu acredito que você já deve ter assistido, e se você não assistiu, você precisa dar um jeito de assistir os dois filmes mais importantes da temporada. O primeiro é A Forma da Água, porque ele é o filme com mais indicações ao Oscar desse ano, 3 indicações, e se tudo der certo, quando você estiver escutando isso, ele vai ter saído com vários, inclusive de melhor filme, e o Pantera Negra, o melhor filme da Marvel em muito tempo. Se você não viu, corra pra ver. Queria falar rapidão dessas capas que você falou dos Vingadores, são fantásticas mesmo. Show, assim, a fase boa. É muito boa, eu gosto também. Os desenhos lá também, às vezes do Andy ou do Adam Kubert, e mais pra frente foi o Mike Del Mundo, que eu não gosto de arte do Mike Del Mundo, eu acho uma bosta, mas enfim, mas as capas são muito, muito, muito foda, véio. Um atrás da outra, sabe? É uma sequência de capas assim que você fica louco com as coisas tão lindas como aquelas. Regi, vamos para as suas indicações. Cara, vamos lá, né? Eu quero indicar, assim, fazer tipo um top 5 também, meu. A capa que eu mais gosto, assim, que eu guardo, assim, a recordação dela, é uma que saiu em DC 2000, né? Que é da Legião, Legião 11, aquela legião que é LE, Legião 90, né? Saiu, que é com toda a equipe na capa, informação assim, como se fosse Star Trek, assim, eles estão com o uniforme padronizado, tem o Lobo, viu Drox. Cara, eu adoro essa capa, adoro, assim, acho que é a capa que eu mais gosto. Também gostaria de fazer um quadrinho, assim, que nem o Dão, né? A outra capa também, assim, de coleção de moleque, assim, que eu peguei, que é aquela, a Wolverine 50. A capa da revista são as garras do Wolverine rasgando a capa, né? Ela tem uma, vamos dizer, uma outra capa dentro, assim, né? Como se fosse uma dust cover com os cortes da garra, assim. Cara, eu adoro essa revistinha, tá guardada aqui comigo. Gosto muito dela, muito demais, assim. E as outras são mais recentes, assim, né? Eu gosto muito daquela Demolidor 57, que a capa é minimalista, é o Demolidor branco e preto, tem só o sol vermelho japonês e uma escrita japonesa na capa, assim. Cara, eu adoro essa capa, assim, ela é simples e impactante, né? Impactante também, cara, é a Authority 20, que é aquela capa do Kitelli, né? Não podia deixar o Kitelli de fora, porque o cara é mestre. É aquela que tá todo Authority, como se fosse você olhando pro alto, assim. Então você vê até a sola do pé dele, né? Porque a equipe tá acima dos seres humanos normais. É uma capa assim, você diria, se fosse cinema, um movimento de câmera, mas não é, ela é estática, mas ela é impactante, porque eles estão olhando de cima para baixo pra gente, como se fossem realmente seres superiores, né? O Authority é um divisor de águas no mercado de quadrinhos de heróis, e essa capa aí, pra mim, ela é, cara, ela é marcante, assim. A última capa memorável aí pra mim é, por incrível que pareça, é o primeiro número do reboot dos Novos 52, Action Comics 1, que é com o Superman Chico Bento, de calça jeans e camiseta. Melhor definição. Cara, eu adoro essa capa. Esse teria que ser o Super-Homem mesmo. É do Hags Morales, né, essa capa? Isso, é do Hags Morales. É linda, cara. Linda, linda, linda. Ela traz todo um conceito, assim, de, né, do Super-Homem. Ele é um alienígena, né? Quase um deus, mas ele se vê como humano, cara. E ele tá de calça com remendo, assim, Chico Bento mesmo. E eu adoro essa capa curtinha, pequenininha, assim. Adoro, cara. Por mim, esse seria o visual do Super-Homem pra sempre, Melish. Ele chegaria no satélite da Liga de botina cheia de terra e calça rasgada, assim. Eu gosto do Super-Homem de jardineira, assim, sabe, meu? Capial, meu. Eu ia fazer lá no começo a menção honrosa, mas eu não quis interromper, né? Eu sei que é um gênio incompreendido, mas eu adoro a capa do Youngblood número 1 também, cara. Vou explicar aí. O Life precisa ser explicado, porque senão você não entende a genialidade dele, cara. Porque ele desenhou a equipe também, assim, né? Ela tá chapada, assim, na frente da capa. Todo mundo com o dente rangendo, cara, mas ele sabe que ele tem uma deficiência, ele não desenha a pé, cara. Então, o que que ele fez? Ele fez um morrinho, cara, na frente da equipe. É um gênio. Cara, é um gênio. Eu adoro esse morrinho, meu, porque assim, é de uma, sabe, de uma genialidade, meu, do cara falar, como eu vou esconder os pés? Eu vou fazer um morrinho. E tem um morrinho na frente, pode olhar a capa, cara. É encantador o morrinho que ele fez. Olha, personalidade. E eu vou lhe confessar aqui que na época que essa revista saiu no Brasil. Ah, saiu do Brasil, não saiu? Essa saiu, capa? Saiu pela Abril. Pois é, então. Pois saiu, na época aqui, bicho, fui olhar até mesmo o morrinho lá. Na época que ela saiu aqui, eu já era um pequeno gêniozinho, então já não gostava do Life, mas eu comprei esta porra somente pela capa, então funcionou. É muito bonita mesmo, doa quem doer. Se alguém criar uma série com o morrinho, eu vou ler, cara, eu vou ler, vou comprar as capas variantes. Você olha o morrinho, cara, é assim, você fala, não é possível o cara ter feito o morrinho, meu, cara, não tem nada a ver ter um morrinho na capa, mas é pra esconder os pés, meu, pode olhar, tá todo mundo com o pé escondido atrás do morrinho. O Liefeld, ele um dia vai ser reverenciado como o gênio que ele é, e que não, todo tá mundo detrata aí. Tá indo aos poucos, né, meu, agora o Cable já tá sendo mais aceitável, o Deadpool virou queridinha do cinema. Já já, meu, todo mundo vai se render, meu, ao Life, né, meu? Vai ser um dos selos aí do Apocalipse abrir, você se render ao Life, mas vai fazer o quê, cara? O cara é gênio, vamos fazer o quê? Deixa eu fazer minhas indicações de capas também. A minha capa preferida, a gente já citou, foi Piada Mortal, então eu queria citar outras aqui. Primeiro, a capa de Liga da Justiça número 1, que a gente também já citou, que é aquela capa de Justice League número 1 do Kevin Maguire, né, com toda a equipe da liguinha ali em formação, olhando pra você, né, na capa. Então foi uma das capas que foram referenciadas muitas e muitas vezes, então é uma das minhas capas preferidas. Outra capa que eu acho lindíssima, que é a Homem Animal número 5, saiu aqui em DC 2000 número 7, que é aquela capa de Evangelho do Coyote, que é o Homem Animal caído assim e sendo finalizado o desenho dele, né? Eu acho essa capa maravilhosa, e ali ele começa a plantar aquela sementinha do que vai ser a série Homem-Animal ali pro final, né? Então, essa capa pra mim é muito bonita. Já um pouquinho mais recente, mas não tanto, eu queria destacar a capa, duas capas do Kelly Jones, né? O Dão falou, mas pra mim o Kelly Jones é outro desses gênios incompreendidos. Ele desenha Batman muito bem. A primeira capa que eu queria falar dele é a de Liga da Justiça e Batman número 1, que é o iniciozinho da queda do morcego. Ela saiu aqui com uma parte metalizada, ela tem aquela imagem do Batman sendo afogado, né, com um monte de rato na cabeça dele e a água querendo cobrir o rosto dele. Pra mim é uma capa belíssima. E a capa de Superpowers número 32, a história que conta a origem do Bane. Então o Bane tá lá com todos os seus 64 gominhos no abdômen. E, assim, é uma capa impactante também. Eu tenho uma recordação muito boa dessa origem do Bane, apesar de saber que não era essas coisas todas, mas eu gosto muito dessas superpowers. Esse daí, eu gosto não só da capa, como da história. Se fode aí, essa história é muito boa. A história é legal, mas tem os detratores. Mil é quase o One Punch Man, né? O personagem lá do mangá, né? E a DC fez antes, né? E assim, pra não deixar a Marvel de fora, que a gente falou pouquíssimo de Marvel nesse podcast, a gente falou, mas não falou tanto, eu queria falar uma capa também que foi referenciada muito tempo, que é a capa de Spider-Man número 1, do Todd McFarlane, que foi aquela revista que durante um bom tempo foi a revista em quadrinhos mais vendida de todos os tempos. É aquela capa clássica do Homem-Aranha, aquela posição que só o McFarlane sabia fazer, um rodeado de teia, aquela teia espaguete que ele gostava de fazer também, e eu acho essa capa linda, apesar de preferir o Eric Larsen ao Todd McFarlane, mas essa capa do Todinho é linda, né? Yuri, vai para suas indicações. Eu vou escolher aqui um desenhista italiano, para mim um dos melhores desenhistas que o mundo já concebeu. E era pra, incrível que pareça, era para ter falado dele e não de Adam Hughes, que é o Serpieri, cara. Eu sou fã do Serpieri, que é o grande criador de Druna. E eu vou citar cinco capas dele, né, de encadernados dele. Aí é interessante porque essas capas elas variam muito da edição francesa e da edição italiana. Mas eu vou citar aqui a primeira edição, que é uma encadernada, que reúne duas histórias, Criatura e Carnívora. Que aí a Druna está amarrada de costas, e dois caras deformados torturando ela. Completamente gostosa. Não tem como. Vocês vão terminar me conhecendo como tarada do grupo dos Sete Jagunços. A outra... A outra capa é também de Druna, de Serpieri. Vou citar só Druna e de Serpieri. É de Mandrágora e Afrodísia. É uma encadernada que reúne essas duas histórias. Que ela também está de costa, com o vestido rasgado, se apresentando para um, como se fosse o líder de uma seita, também completamente gostosa. Aí vai ter aqui outra de Serpieri, que é de Druna aqui, que é Les Origines, que é uma edição francesa, que aí mostra uma mulher tá olhando para um espelho quebrado e ela vê Druna nesse espelho. Se vê ela fica vendo como se fosse Druna. É interessante, é uma capa lindíssima. E para terminar, a capa de Druna, de Morbus Graves, que ela mostra Druna também de costas. Ele gosta de desenhar Druna de costas, não é brincadeira, não. Para terminar, a saga Clone, que é o nome do volume 4, Clone. que mostra aí já a Druna tá de frente. Druna tá de frente, né? E o desenho totalmente belo, e um homem tá segurando, pegando ela por trás, segurando os seus seios. Cara, é maravilhoso. Eu acho que eu vou parar aqui, porque senão eu vou desligar e vou fazer outras coisas, porque o negócio é lindo demais, cara. Olha aí. Totalmente gostosa. Totalmente gostosa, olha, cara. É incrível que pareça, eu não sei como aqui no Brasil, não, até hoje, ninguém consegue publicar, assim, Druna na íntegra, sabe? Porque é algo que eu acho que merece estar na coleção de qualquer colecionador que se preze, né? Esse foi um podcast até bem visual, então reforço o pedido, acessem lá o site Arte Final, acessem o post desse podcast, a gente vai tentar colocar o máximo de capas que a gente citou, a gente vai tentar colocar lá para vocês verem, se integrarem ainda mais do que o que a gente está falando, caso você não lembre quando a gente citou, a gente vai tentar colocar essas capas lá para vocês visualizarem isso. E é isso, reforçar o pedido para acessar lá o Arte Final, artefinalhq.com.br. Lá você vai ter o post desse podcast e muitas outras coisas, como a gente já falou lá no início. E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Valeu, Dão, Marlo, Regi, Yuri. Valeu, é isso aí. Valeu, até mais, cara. Abraço, até a próxima, galera. Valeu, pessoal. Até o próximo Sete Jagunços. Um grande abraço e até mais. Regi, puxa aí um capista icônico. Regi? Regi foi ao banheiro. Não, eu tava falando fechado. Tava falando. Olha o horário de verão aí, hein? É. Tô atrapalhado, mano. Say ooh la la la la la la. Ooh la la la la la la. Ooh la la la la la la. Ooh la la la la la la. Pra variar, ele também é inglês, né, meu? Ele tem 55 anos. Será que acertei a idade dele aqui, cara? Achei que ele fosse mais velho. Eu achei 55 fosse... com um corpinho de 70. É, achei que ele fosse mais velho. Tá judiadinho, cara. A capa dele tá judiada. You got me up on your swing. So when you gonna say that thing? You got me up. Vamos lá para as indicações. Pronto, vamos lá. Vá se ajeitando que você vai ser o primeiro. Eu? É, quer não? Não, passei, vai falar que eu tô me mijando, porque eu mijo logo. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios do Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br